Salvador, boa noite. Bono 398, vai passar o Índia Serra, baixado e travado. Bono 398, continua a aproximação. O altímetro é de 1010, o vento no momento é de 090 graus, 08 nós, aguarde em autorização de pouso. Aguardando sua autorização, Bono 398. Bono 63, decolado aos 400, que chama em controle de frequência 119.8. Bono na disputa da torre? Bono 3 na disputa da torre? Pode pousar, Bono 398? Bono 398, livre pouso, na pista no 0, vento 080 graus, 099. Livre pouso em matéria, 398. Estou em Salvador, boa noite, eu China 6310 a 6 milhas de terra. China 6310, continua a aproximação, a vaga de pista livre, o vento no momento é de 070 graus, 10 nós, o altímetro 10, confirme baixada travada? Ainda não baixada travada. Pode baixar de travada, 6310. Bono 398 no solo, os 48, livre direito, chame só 121.9. Direito 219, Bono 398. Externa, baixada travada, China 6310. China 6310, livre pouso no 0, vento 080 graus, 08 nós. Check trem. Tem baixada travada, motorizado pouso, pista 10, China 6310. 310, são 252, direito no 219. 219 para Litoral. Meu novembro é Libra Sanacha Mitatsi. Salvador, boa noite, 3662 da TAM. TAM 3662, continue a aproximação, cheque trem, altímetro 1010, vento 1080 graus, 09 nós. Ok, está baixado, travado, passou externo, 3662. 3662, livre pouso, 1010, vento 080 graus, 09 nós. Gente, livre pouso. Autorizado táxi via correção. Autorizado táxi até a interseção Papá. Depois para ingresso na pista da 7. No solo 58, livre direito, chame solo 21-9. Marinato na solo 219, seu 3662. Triplo 1 November, autorizado cruzamento da pista 17. Após usar a taxiar pela Taxiway Quebec, Mike Lima. Na Lima, chame o solo na frequência 121-9 para ingresso com parte principal. Autorizado cruzar 17, para Quebec após Mike Lima. E chama só 1219 no grande parte para a pista 17. Oi, Salvador, boa noite. O Papa Romeo November, Serra November. Papa Romeo November, Serra November. Continue a aproximação, ainda não avistado. Confirme intenções de pouso na 10 ou na 17? 17. Vai para o pátio 4. Confirme o pátio November, Serra November. Pátio da DEI. Continue a aproximação. Reporte a 3 milhas da. Correção na curta final do ano 7. November. November, Serra, November, tá... vai estar travado? Afirmativo, agora engraçando. Na final, vai ficar travado, tá 1-7, November. November, Serra, November, já avistado. Livre pouso na pista 1-7, vento 080 graus, 09 nós. November. Papa Romeo, novembro, Sena, novembro, no solo, ao 02, autorizado backtrack até o pátio 4. Mantenha a minha escuta até o corte. Triplo Romeu Novembro, autorizado alinhar e decolar, correção. Alinhar e manter cabeceira no zero, vento zero, alinhar e manter cabeceira no zero, te considero autorização de decolagem devido à viatura na pista. Triplo Romeu Novembro, quando pronto, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 080 graus, 09 nós. Vai iniciar da 1 no 0, Romeu Novembro. Triplo Romeu Novembro, decolado 06, chame controle na frequência 119.8. 198, boa noite, Marabás. torre de Salvador, passarela 2224. Passarela 2224, continue a aproximação, check trem, altímetro é 1091 e o controle 080 graus 1099. Positivo, a passarela baixada e travada, ajuste 1011. Passarela 2224, baixada travada. Positiva, baixada travada. 2224, livre pouso na pista 1-0, vento 070, grau 099. Livre pouso, 1-0, 2224. Passarela 2224, não são os 28, livre direito e chave só 121 decimal 9. Vai livrar e chamar o solo no 219. Foi Salvador, boa noite, 35218, estabilizado no localizador. 35218, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento no momento é de 080 graus, 08 nós, altímetro é 10 no ONU. 5218, passou externo, trem baixo checado. Tente trip 5218, livre pouso 10, vento 070 graus, 08 nós. Livre pouso 10, 5218. Trip 5218, sala 35, direito no 219. Direito 219, boa. Xanéia 6310, aproximando ponte 0, pronto. Xanéia 6310, Alinda, colono 0, vento 08, 0 grau, 08, nós. Alinda, colono 0, 310. Gol no 885, ponto 0, gol no 0. Gol no 885, alinha e mantém, pressão no 0. Ah, mantém no 0 aqui. Decolou aos 40, chamei o controle 199, decimal 8. 198, vem 1985, livre decolagem no 0, vento 08, 0 graus, 10, nós. Livre decolagem, vou 1885. Bono 885, decolou os 42, chame o controle 1198. 198, bora. Salvador, boa noite, TAM 3858. Boa noite, TAM 3858, a linha ida, cola, pista 10, vento 080 graus, 099. A linha e decola da 10, TAM 3858.